Papá Romeu Sierra Lima de Vito vai observar o táxi da aeronave da Gol. Após a passagem da mesma, está livre ingresso na Juliette. Vai contornar o pátio principal, táxi Avia Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chamar a torre 1895 para cruzamento no 735. Salvador, Oxalé 63, 1-0, ponte cara pronto. 63-1-0, ali em decola, pista 10, o vento é de 0,80 graus com 11 nós. Livre decolagem 63, 1-0. Livre, puxa, post-taxi. Na escuta? 385. É o 3850? Afirma, chamou para o pushback? Negativo, senhor. Então, reposte quando pronto para o push. Eu vou dar 3662. 3662, Natal. 370, pronto? Afirma. Após a rolagem do mesmo, a Lima está em pista 10, dono 885 da Gol. Após a decolagem do mesmo, 885, a Lima tem Gol. 8-5475. Utilizado 370, decola da 1-0 primeira curva em linha, executa pouca transição de para, pelo 1-0-5475, aciona, espera 19.8, Santa 3668, está pronto para o funcionamento. Santa 3662, no 01 está livre para os táxis. 662 reportará para o táxi. Salvador, o Papa Romeo, Romeo Eco X-Ray. Romeo X-Ray, chama agora o centro Recife, na saída, a pressão na frequência 251. Recife 251, obrigado, senhor. Zero da Ocha decolou 49, controle 119.8. 19.8, Oxalé 63, no 0, boa noite. Escuta do solo? Autorizado cruzamento no 735 para o posto de Aerostar. 63, no 0, contato radar, sai da PUCA. Sai da PUCA, 63, no 0. 885, decolou 52, controle 119.8. 198, muito obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, Gol 1885. 885, boa noite, contato radar, centro da El. Da El, Gol 1885. Se possível, quando possível, eu vou abrir. Possivelmente pro lado de da El. Da El, obrigado. Controle Salvador, boa noite, bom no 398, vale para onde deu 200 para 150. Tem pela informação Victor. 7 gol 398, chegada Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, gol no 398. Autorizado táxi via Engenho Alfa, no ponto esperando dar um no zero, torre 1 no 8, decimal 95, que nega um no zero, 1 no boa viagem. Engenho Alfa, ponto esperando 1 no 8, decimal 95, 0 no 1, boa chance aí, engenho Alfa. Passou 3662, próximo ponto de espera no zero, pronto. 3662 prossegue via correção, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento de 08 graus com 8 nós. Decolagem autorizada, 3662. O Tribo 5216, pronto, cópia? Cópia. Salvador Aracaju, 130 autorizado via Golf 677. Derroda 1 no 0, primeira curva esquerda, saída Conde. Controle 1198, acione 0263. Aprovado o tempo. Para Aracaju, Vigor 57. Acione 0263, controle Sapeira, Policário 6, 198. 5216, 0263 no transponder, 1198 no controle, copiou? Aciona 0263 e controle fronteira policial em saída 198 por 296. Colegiamento correto, posso pronto para puxar acionamento. Chamando aí para puxar acionamento 5296. Boa noite, Oeste, né, 6313, Oeste de Alagoinhas, para chegada Bonf, desce a 4 mil pés, ajuste 10, 19. Longo novembro, prossiga. Boa noite. Olha, agora para pedir autorização para revoque do lugar 11 do pátio 1 para o 9 do pátio 3. Está autorizado, reporte ao término. Mantém escuta permanente, Charles Ferraz, Tango, quilo novembro. Ok, chefe. Muito obrigado. Decolou agora o 57, controle 119.8. 198, 135.8. 1885, chame centro Recife, frequência 125.1. 125.1 com Recife, obrigado. Salvador, boa, Santa 3662, na sua escuta. Boa noite, Santa 3662, contato radar, sai da PUCA. Perfil da PUCA, Santa 3662. Desceu para 2 mil pés, ajuste 10, 11, reporte localizador pistão 0. Vai descer para 2 mil pés, 11, vai reportar como está utilizado em dia de ATEC, 11, treino. boa noite, Azul 4298, chegada Mari, vista para o nível 050. A Mari para o 0, para o Azul 4298. M313, desta 2000 pés, ajuste 1011, reporte no localizador, desta no zero. Desce a 2000 pés, ajustado 1011, reportará no localizador, canal M313. O canal M313 solicita liberação da restrição de altitude em pelo. Liberado. M313. Estabilizado em LS X-Ray, Gol 1398. 398, complete LS, torre 1895. 1895, grato. Torre Salvador, boa noite, Gol 1398. Tono 398, muito boa noite. Reporte quando está embaixado e travado. Reportará Gol 1398. 24 Juazeiro 190, pronto? Pronto, conta. 24 Juazeiro 190. Decolador 10, primeira curva esquerda, saída Cuca, Aracaju, após direto Paulo Afonso, após DCT Juazeiro. Controle 119.8, acione 5.5.4. Queria só confirmar a saída nova. Não seria Mono após Cosbo? Cuca, Aracaju, após DCT Paulo Afonso. Chega. Tanto 3662, passando 90. Firma. Chamei o centro de Recife, 2685, com voo. 2685, com Recife, 3662. Passo 235, boa noite, chegada Bonfs, desça 4000 pés, ajuste 1019. Azul 4298, desça para 2000 pés, ajuste 1019, reporte localizador, desça 10. Trip 5216 para congestionamento. O 3258 chamou para o push? 5216. 5216 da Trip, pátio 3 está livre, push após táxi. Zorei, táxi 5216. O 3 estabilizado, localizador, pistão no zero. Mercedes 3, complete LS, chama torre 1895. Completa 1895, funciona Mercedes 3. Salvador, boa noite, anemia 313, estabilizado no ILS da pistão no zero. Bom, no 398, no solo 09, livre à direita no 219. Anemia 313, continue a aproximação, aguardando a pista livre, reporte baixado e travado. Continua aguardando a aproximação, aportar ao 30, anemia 313. Bom, no 398, no 219. 219, graças. Salvador, boa noite, voo no 398. Voo no 398, táxi de Alfa, reporte antes da táxi 6, Juliette. Alfa, vai reportar antes, Juliette, voo no 398. Salvador, CNM 313, estabilizado, trem de pouso baixado e checado. O CNM 313, sem livre pouso na 10, 280 graus com 11 nós. Livre pouso na 10, é o CNM 313. É 04, boa noite, chegada a Mário, desça para o 050. Cuidado, Mário, não é 04. Charlie Serra Tango, Quebec, November, tá na escuta? Aeronave tá inventando reboque, tá na escuta? Aeronave do reboque, na escuta? É o Açores. Sente, o senhor informou que iria para a posição 09, não foi? Do pátio 1. Charlie Serra Tango, Quebec, November, tá na escuta do solo? Aeronave no reboque? Charlie Serra, Quebec, Tango, November, tá na escuta? O Gol no 398 vai manter a posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, Gol no 398. Aeronave no reboque, tá na escuta do solo? Sores, o solo chama, Sores. Sente, o senhor informou que seria a posição 11 para a posição 9 do pátio 1. Não, senhora, aqui é o Trip, eu tô falando ao açoriano que ele, que você é o chama. Obrigada, Trip, obrigada. O solo 398 já pode passar com segurança. Vamos 398, então tá autorizado ingresso na Juliette para o portão 08. Portão 08, vamos no 398. Solo 5526, o nome está pronto para táxi com 69 a bordo. 69, 6 dezenas mais 9, autonomia é de 3 horas e 45, alterna Salvador. Recife, vai aguardar um instante para o início do táxi. Ok, vou aguardar a passagem do Açores para iniciar o táxi 5216. Aeronave no reboque, está na escuta? Chané 6313 no solo, aos 13, livre à direita no 219. Livre à direita, 1-2-1-8-9, Chané 6313. Está estabilizando, gol pro azul, 4-2-9-8. 2-9-8, livre LS, Chame Torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, boa noite. Fox está à direita. Chané 6313, vai táxi a Via Alfa, reportando esse táxi foi Juliette. Via Alfa, reportando esse táxi foi Juliette, Chané 6313. O Açores, parquei na posição 9, o Trip tem o táxi autorizado? Afirmo, após o Açores livrar a passagem, está livre, táxi. Via pátio principal, Indy Alfa, no ponto de espera do 10 Torre, 1-1-8-95, quem negar 1-0-1-1. Maravilha, obrigado. Após a passagem do Açores, estamos autorizados o táxi via pátio principal, 13 principal, Índia Julia, Índia Alfa, até o ponto de espera 2-118-95. Obrigado, uma boa noite. Dan 3858. 3858, prossiga? Pushback, acionamento 03. 03 vai aguardar para o pushback. Aqui tem uma aeronave da TIP iniciando o táxi. Agora ele vai passar sua retaguarda. Agora vai para o pushback. A gente aguardando. Dan 3858. Autorizado pouso na 10. O vento é de 080 graus com 9 nós, azul 4298. Net livre pouso. Salvador, Chané 6313, vai passar Juliette. 6313, observar a passagem da aeronave da Trip. Após, vai ingressar na Juliette para o portão 04. Após a aeronave da Trip, ingressa na Juliette, portão 04, Chané 6313. Salvo Salvador, Tango Kilo Novembro. Prossiga. É só para informar que terminamos o reboque. Muito obrigado e boa noite. Sim, sim. 358, conecte do solo que após o parqueamento da aeronave da Oceania no gate 04, está livre após táxi. Após o parqueamento da aeronave 904, estou autorizado para o feedback de treinamento 358. São Salvador, 35216, boa noite, no ponto de espera da 10, pronto. 5216, após o pouso do tráfego da Azul na curtíssima linha, mantém pista 10. 35216, após o pouso da aeronave da companhia que está na curta final, ali mantém o 5216. Boa 9604, precisa passar a etapa abaixo de 050. Livre descida, agora para 2000 pés, 1604, ajuste 1011, reporte localizador. 2000 com 1011, repassar localizador no 604. Azul 4205, número 3 na aproximação, reduz a 210, nosso, esse mantém a 4000. Para 2110, descendo para 4000, 423. 4298, no solo, azul 8, livre à direita, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9 à direita, azul 4-2-9. Salvador, azul 4298, 4298, vai taxi a via Alfa, reportar antes do taxi Juliette. Taxi via Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4298. Iniciando a rolagem 52, bora meia. Chamarei uma excelente noite. O senhor também. Muitíssimo obrigado. Saída Santanopolitana 5216 da Trip, boa noite. Boa noite, Trip 5216, contato radar, saída Conde, subam 30. Acesso no 30 na Conde, 5206. Azul 4235, desça para 3000 pés, ajuste 1011, reduza 1709. Para 3000, seguindo para 1970, azul 4235. Controle de saída 5206, nos autorizaria a voar direto com onde, senhor? Direto com onde? 5206. Obrigado. Azul 4298, mantém a posição antes do taxi Juliette. Mantém antes da Juliette, azul 4298. O táxi, o passarinho do 2224, 59 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Fortaleza. Autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal 2284. Quatro, dois, três, cinco, restauração de aquecimento, mantém a proa, o limite é o custo do localizador. Mantém a proa limitada pelo localizador, 4235 da Azul. Agora instante, cópia. 2901 no total 9907. E instruções para prosseguir contato, passaria 2224. Vai manter a posição, 2224. Paulo, tá 3858 para o táxi, 167 a bordo, apenas uma pessoa, 3,20 de autonomia. 3858, 30 táxi, via Engenharia Alfa, no ponto de esperada 10, Torre 1, 18995, QNH1010, boa viagem. Ok, senhora, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, uma boa noite, Rota 3858. Passaria do 2224, vai seguir a aeronave da TAM, via Engenharia Alfa, no ponto de esperada 10, Torre 1895, QNH1010. Seguindo a Airbus da TAM, ponto de espera 1895-2224. Voo 9604 estabilizado, X-ray da 1-0. Gente, chame torre 1895, 1604. 26, boa. Azul 4235, esquerda para 130 para o localizador, reporte estabilizado, descendo 2000 pés, ajuste 0111. Esquerda 130, descendo para 2000, reportaremos estabilizado, o azul 4235. Gol 1604, boa noite, estabilizou 1-0. 7, torre 1895, com 1604. Pode corpo de pressão. Alô, boa noite, gol 1604, estabilizado na 1-0. Gol 1604, cheque 30, em livre pouso na 10, o vento é de 070 graus com 10-9. Livre pouso 1-0, 1604. Para João Pessoa, nível de voo 190, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transmissão Caju, vai deceptar a Golf 677, controle 1-9-8, acione 5522. João Pessoa 190, pista 10, curva à esquerda, Puca, Caju, Golf 677, ainda 98, 5522. 5-3-9-3, que deixamento correto, pode plano para estacionamento. Paulo Salvador, boa noite, 1-8-8-9. 1-8-8-9, Galeão 360, ciente da Whisky. Ciente da Whisky, pode prosseguir. Galeão 360 autorizado, via Pesulo 1-0, após este map, após DCT Lúvio, depois conforme rota. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge, controle 1-1-9-8, acione 5523. Autorizado, Galeão nível 360, decola da 10, curva de direita, da El, Leda, bridge. 2-19-8-5-5-2-3 no transponder e segue Upper Zulu 10, MAP, DCT, a posição dúbido. No 8-9, cruzamento correto, pós plano para estacionamento. Vai passar. 604 no solo 28, livre à direita no 219. V04, taxi avial, foi Juliette para o portão 02. Passa de 08 graus com 10 nós. Torre, Salvador, muito boa noite. A passaria do 2224, ponto de espera no zero, pronta. Passaria do 2224, mantém o ponto de espera e aguarde. Anteno. Azul 4235, chame torre 11895. Azul 4235, passou externo, trem baixado e travado. 4235, continue a aproximação, aguardando a pista livre. 35. 07, lista 2000 peças, ajuste 019, reporte localizador, pista no 0. Decolou agora aos 2-9, controle 119-8. Azul 4235 tem livre pouso na 10, o vento é de 08 graus com 10 nós. Livre pouso, 4235 da Azul. Passaria do 2224, fica condicionado após o pouso da Embraer da Azul, ali mantém pista 10. Pode Embraer da Azul, vai ali e mantém na 10, o 2224. Contato radar, sai da Momo. Sai da Momo, tá 3250. Azul 4235, no solo aos 32, livre à direita no 219. 219, tá livrando à direita, azul 4235. Passaria do 2224, o vento é de 08 graus com 11 nós. Tem livre decolagem da 10. Tá livre decolagem iniciando 2224. Taxi Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 4235. Zero, restrito nesta pro 80 milhas, afastado do Salvador, em caso de falha de comunicações, essa uma navegação em rota. Sua 360, caso falha 80 milhas de Salvador, resuma a navegação para a rota, é o TAM 3858. Total 9907, passou pelo... 7, livre. 907, pode localizar a... Gente, livre descida, reportará no localizador. 2224, decolou os 33, controle 119.8. 19.8, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, a passaria do 2224. Passaria 2224, boa noite, contato radar, sai da PUCA. Na PUCA, 2224. São nível 340 para Guarulhos. Mesmo no 3, temos pré-autorizado 360, aceita? Afirmo, 360. Cliente, Guarulhos 360, aguarde o instante para cópia. Guardando o estanar 63, ano 3. O azul 4235, vai ingressar na Juliette para o pátio 3, posição 07, atende para os sinalizadores. Pátio 3, posição 07, o azul 4235 pela Juliette. Você é na 6313, Guarulhos 360, pronto? Pronto, você é na 6313. 360 para Guarulhos autorizado, via UP Zulu no meio, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 1198, acione 5520. Nação, proa de Paulo Afonso, agradece o 2224. Fecha a guarda. EAPHZ, Trive, posse. Decola da piscina 0, com curva direita, saída da EL, depois voa direto meio da Bridge. Controle 119.8 e o transponder 5520, CNR 6313. 6313 com o desviamento correto, reportando para posicionamento. Reportando a 6313. Então, 9907 vai passar externo, baixar trabalho. Livre, pouso na 10, o vento é de 08, 0 graus, com 99 total. Total, 9907. Chame Recife, 126, estima 85. 2685, obrigado. Direto Paulo Afonso, está presente? Está presente Paulo Afonso, 2224, grato. Poderia confirmar o local de estacionamento do 4235 da Azul? 07, atente para os sinalizadores. O sinalizador não está no 7, está no 6. 7, prossiga então para os sinalizadores. Ok, grato. Reporte na ótica, por gentileza. Corri, por gentileza, você tem algum contato com o sinalizador? O senhor não se encontra no local? Nem no 06? É que agora ele saiu do 06, está encaminhando acho que lá para o 04, está andando, a gente já estava para entrar no 06, está meio difícil de saber onde quer que pare. Sempre iremos entrar em contato com a Infraero para poder resolver essa questão. Tá, ok, estamos aguardando aqui no meio do pátio. Sente. Total 9907 no solo agora aos 38. Livra direita e chama 121 decimal 9. Só para informação, o seu farol da frente a gente não estava recebendo na final, foi receber só depois dos laterais. Não recebeu o quê? Não ouvi, desculpa. O farol do seu... Eu não sei se a sua aeronave, no trem de pouso da frente, ela tem um farol. A gente não estava recebendo ela, só recebia os laterais. Não tem no trem de pouso da frente, só de táxi. Obrigado. Ah, tá ok. Obrigada, então. Alfa 107, táxi de Alfa, reportagem da Juliette. Alfa 1 da Juliette, reportará, total. Mano 235 na escuta? Na escuta. Já se encontra com os sinalizadores no local? Afirmativo, ele já tá no 4 aqui. Paciente, prossiga então. Sérgio, para a informação, temos um tráfego à sua frente no nível 140. É o Alfa Tango 72 cruzando com o seu agora. Então, o seu 35216, o senhor está autorizado a chamar controle Aracaju na frequência 120.3, o serviço radar terminado a uma milha da posição Conde, 35216. Radial 06, prossegue direto parte 3, evitando sobrevoo sobre a aeronave. A aeronave que está cruzando na Alfa, vai manter antes da Juliette. Rebate, eu estou visual com o farol da mesa, prosseguindo direto parte. Posição da Juliette. Vai manter antes da Juliette, total. Ingressa no pátio 3 ao lado, tá? Só evite bloquear a entrada do pátio 3, ok? Por conta do total, e coordene com a infraero junto à equipe de solo e o fiscal de pátio. Bem. Vip 5595, contato radar 62 milhas nordeste do VR de Salvador. Foi a posição pelo, o trip 5515 informa no ponto da descida. Pelo, chamará para a descida, 5515. Pelo, chamará para a descida, 06, prossiga. Só informar, a nossa posição aqui na posição 10 vai atrapalhar o total que está aproximado? Negativo, o total vai prosseguir para 07. Negativo, então a gente vai adiar a posição da passageira. 27.01. Trip 5393 na posição 05 do Pátio 3, está livre, após táxi. Passaremos, 5393. Salvador. Boa noite, Azul 4298. 4298, Petrolina 300, sem reformação uísque. Cliente da uísque na posição 3. Pronto, qualquer, para Petrolina 300. 4298 para Petrolina, autorizado 300, Zero Pesulo 20, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle 1198, acione 5526. Azul 4298, autorizado Petrolina, nível 300, via Pesulo 20, com pista 10, curva esquerda, Momo Flock. Controle 119.8 e transponder 526, azul 4298. 4298, cruzamento correto, pós-pronto para posicionamento. Reportará pronto para posicionamento, azul 4298.